Bom dia a todos, que a paz, o amor do querido Mestre Jesus esteja com todos. É uma manhã muito feliz, muito alegre. Nós vemos o sol, vemos a energia, trazendo essa vitalização à vida na Terra. E não só por isso, nós também temos uma luz espiritual que nos envolve profundamente. O amor imenso que verte sobre a Terra, que vem do Pai. O amor de criaturas, de filhos do Altíssimo, que também vertem sobre a Terra toda a sua atenção, todo o seu cuidado. Nós não sentimos muito essa outra grande energia que chega a nós. Os nossos sentidos físicos normalmente nos aproxima dessa energia mais visível do Sol. Mas lembrando que também o Sol irradia formas de energia que nós não temos sentido nenhum para percebermos. Então, o fato de a gente não perceber algo de pronto não significa que não exista. Por muito tempo, o homem se guiou só pelos seus sentidos. Visão, tato, olfato. Mas com o tempo, com o desenvolvimento da sua inteligência, ele passou a compreender que existem coisas que estão além dos sentidos. E compreender a realidade espiritual é um longo processo que a humanidade vem desenvolvendo. Compreender a existência, a realidade dessa continuidade da vida material. Quis Deus, na criação, que nós, no início da nossa evolução, nós não tivéssemos a percepção total, não compreendêssemos tudo. À medida que fôssemos evoluindo no planeta, como espécie, como uma coletividade, à medida que retornássemos aqui pela maravilhosa lei da reencarnação, fôssemos ampliando cada vez mais a nossa capacidade intelectual. E hoje, felizmente, nós temos um conjunto de ensinamentos, de conhecimentos muito preciosos. Foi longa essa trajetória da humanidade. Desde o homem começar a entender que existia uma ordem naquele caos aparente da natureza que ele presenciava no início da evolução, formulando ali o seu primeiro pensamento religioso, atribuindo as forças da natureza, aspectos de divindade, características de divindade, acreditando que o trovão, o raio, a tempestade era manifestação de uma força viva, atuante, que se importava com ele. E foi muito longa essa trajetória até nós chegarmos aos nossos dias. O homem passa pelas fases do politeísmo, da crença em muitos deuses, e até hoje, milhões de pessoas em todo o mundo ainda estão pensando dessa forma. Mas um povo em especial concebeu a ideia de uma divindade única, que seria superior às demais. No início, foi apenas uma ideia de rivalidade. O povo hebreu, quando formula sua concepção da divindade, que eles passaram a chamar de Yahvé, no início, é uma divindade exclusiva deles, apenas deles. Era o Deus que rivalizava com os deuses de outros povos. Mas à medida que essa cultura foi se desenvolvendo, eles foram compreendendo que essa divindade, que eles atribuíam muitas imperfeições humanas a ela, era na verdade a única, porque para ter uma ordem no universo, você não poderia ter muitas vontades guiando esse universo, ou o mundo, como eles conseguiam limitado na época. Nos nossos dias, nós concebemos então de uma forma mais generalizada no mundo a ideia de um princípio, de algo que rege tudo. E nós chamamos genericamente de Deus. Outros vão dar outros nomes, há pessoas que acreditam que é uma força que não tem consciência, mas que ordena. Então, vai por aí. O fato é que nós ainda estamos lentamente desenvolvendo a capacidade de compreender Deus. É muito profunda a abordagem sobre Deus, porque quando a gente começa a questioná-lo, fica mais difícil ter resposta para muitas coisas. Por isso que muitos religiosos dizem que nós podemos, mais do que entender Deus, podemos senti-lo pelo nosso coração, pelo nosso mundo interior. E às vezes nem é traduzível essa percepção que nós temos. Tudo isso nos revela que somos seres, estamos desenvolvendo, evoluindo uma compreensão sobre a realidade. O que nós sabemos é tudo muito fragmentário ainda. Certamente a humanidade, de um futuro muito longínquo, terá uma compreensão muito maior do que nós temos, porque terão eles já alcançado um estágio evolutivo muito mais avançado. E seremos nós mesmos que estaremos nessa condição, porque nós seremos a humanidade do futuro através da reencarnação. E à medida que vamos reencarnando, a nossa compreensão vai aumentando. Nós temos, na história do cristianismo, uma situação muito parecida com essa que nós expomos agora, e que Jesus disse, né, ao trazer esse ensinamento, que é o tema da nossa manhã. Ele nos mostrou isso, que nós temos etapas de aprendizado, nós temos um tempo para assimilar e conhecer as coisas de natureza espiritual, que não se dá prontamente, que é algo que demora para o indivíduo desenvolver. Foi quando Jesus anunciou o advento ou o acontecimento do Espírito da Verdade, quando ele disse que viria o Espírito da Verdade. É uma passagem que ficou registrada no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 14, os versículos, desculpem, não foi Mateus, foi João, nos versículos 15 a 17, quando Jesus então disse aos discípulos, já pronunciando que ele partiria daqui da terra, ele não estaria fisicamente presente mais. Então Jesus disse assim para os discípulos: se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, alguém que quer saber como amar a Jesus é guardando os seus ensinamentos, que significa conhecendo e praticando o que eles ensinam. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique eternamente convosco. É interessante que ele, Jesus, diz isso, que o consolador é outro. Esse item é muito importante porque há muita polêmica, até no meio espírita, sobre quem seria, na verdade, o Espírito da Verdade. Mas a afirmação de Jesus, ela é muito taxativa. É um outro consolador, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Então ele está dizendo claramente que algo de natureza espiritual viria, que o mundo, na época, não tinha condições ainda de entendê-lo, de reconhecê-lo. Por quê? Porque existiam coisas, em outra passagem Jesus diz isso, que ele não podia ensinar aos discípulos, que eles ainda não estavam preparados, quanto mais as pessoas que não recebiam um ensinamento especial como os discípulos. Então deixa clara a mensagem de Jesus isso, que à medida que a humanidade evolui, à medida que ela vai se envolvendo na cultura, é que ela vai se tornando mais apta a compreender a realidade espiritual. Ela vai se tornando mais capaz de entender a realidade espiritual. Um exemplo muito didático que nós temos é a ideia de outros mundos. Quando Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas, o que as pessoas entenderam na época? Dificilmente alguém conceberia que essas moradas seriam os diferentes mundos que povoam milhares de galáxias em um universo extraordinariamente grande. Alguns consideram infinito, outros consideram finito, e outros dizem que esse universo, ele é, na verdade, múltiplo, existiriam múltiplos universos. Jesus, de uma forma muito simples, ele fala que na casa do Pai há muitas moradas. Existem muitos lugares onde os filhos de Deus vivem. Mas naquele tempo, quem conceberia a Terra como planeta? Que existiriam outros planetas, outras humanidades. Jesus só podia falar de uma forma extremamente figurada. Mas os séculos passaram, o homem desenvolveu o conhecimento científico, sondou o espaço e descobriu que existem outros pontos. E aí hoje, na doutrina espírita, nós temos esse entendimento, que as moradas que Jesus se referiu da casa do Pai são, na verdade, os mundos, porque Deus não pode habitar um ponto circunscrito no universo. A morada divina é toda a criação. Então, nós percebemos que há uma evolução necessária no conhecimento humano para entendermos a realidade espiritual e para decifrarmos os ensinamentos de Jesus. Ele, ao prosseguir na sua consolação, porque a promessa do Consolador prometido, do Espírito espírito da verdade é, na verdade, trazer consolação. Porque imagine você ter ao seu lado uma pessoa como Jesus, capaz de curar um cego, capaz de materializar coisas, capaz de produzir fenômenos impressionantes, mas sobretudo atingir o coração das pessoas, sobretudo despertar a melhor parte do ser humano. Talvez esse seja o mais extraordinário fenômeno que Jesus produziu. E só por esse item, por Jesus ter sido capaz de renovar vidas, fazer as pessoas despertarem o seu melhor, e o Evangelho é uma narrativa de renovação, de acreditar no ser humano, de despertar das pessoas o melhor delas. Só por isso reconheceríamos aí a grandeza de Jesus e o seu destaque em todo o conjunto dos grandes mestres que a humanidade teve. Mas Jesus, então, com esse poder extraordinário, ele, partindo, deixou nos discípulos a impressão de um grande abandono, de um grande sofrimento. E até hoje, para nós, imaginar que nós não temos essa assistência direta do Cristo em nossas vidas, também é algo que pode nos amargurar muito. Pensar que estamos aqui como que esquecidos, abandonados nesse mundo. E é por isso, então, que ele prometeu, não apenas para os discípulos, mas para toda a humanidade futura, que ele não nos deixaria órfãos, que continuaria presente junto à humanidade, todo aquele amparo, porém de uma forma mais sutil. Porém, de uma forma apenas para aqueles que realmente desenvolvessem o seu conhecimento de forma mais profunda, aqueles que aprimorassem a sua sensibilidade, aqueles que desenvolvessem um sentido a mais. E ele então prossegue nessa promessa de manter as consolações para a humanidade, dizendo assim: o mundo não podia conhecer o Consolador, como ele já disse antes, mas vós o conhecereis, os discípulos, porque ele ficará convosco e estará em vós. Então ele está dizendo que a alma não seria uma pessoa, não seria um encarnado consolador. Não seria um ser humano que ocuparia o papel de consolador. Ele acrescenta: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Na época, Jesus utilizou a expressão Espírito Santo ou Santo Espírito, como era muito comum nas traduções mais antigas. Foram nas versões que começaram a fazer a partir da Idade Média que começaram a mudar a ordem de Espírito Santo, de Santo Espírito, para Espírito Santo. Isso porque no tempo ali de Jesus já havia compreensão da existência de seres espirituais. O povo, de modo geral, acreditava em seres maléficos, que vinha lá da tradição da religião judaica, que acreditava na existência de anjos caídos, e dos anjos. De modo geral, as pessoas chamavam também de espírito. Ao dizer Santo Espírito, Jesus já estava dizendo, prenunciando, que se comunicariam, que traria consolações, e que, sobretudo, trariam novos ensinamentos àquele que seria o Consolador. O nome Santo Espírito era, então, uma designação geral que se dava a esse Espírito bom que se comunicaria com os discípulos a partir daquele momento, em que Jesus já não estivesse mais em condições de entrar em contato direto com os discípulos. Isso dentro da doutrina espírita se explica de que forma, então? Jesus, por ser um espírito muito evoluído, a sua ligação com a matéria foi muito, muito elaborada. E assim que ele partisse, ele não teria essa facilidade de retomar a matéria continuamente. Por isso que ele diz que outro continuaria a sua obra, um espírito em melhores condições de se comunicar com o mundo material. Jesus se comunicou após a sua morte, inclusive se materializando, porque era a prova indiscutível para os discípulos da vida espiritual. Ele provou de modo assim, a não deixar qualquer dúvida entre os discípulos, de que existia uma realidade espiritual, porque todos o viram morto, todos o viram sepultado. E mais tarde, todos observando ele como se fosse vivo, era algo que realmente provaria que existe a realidade espiritual. O problema é que ao longo da história do cristianismo, muitos dos relatos foram perdidos. Muitas dos registros que existiam se perderam. Então ficou a ideia de que Jesus tivesse voltado à vida com um corpo físico, com o seu próprio corpo que ressuscitaram. Por uma associação que fizeram indevida com o caso de Lázaro, e o da menina que Jesus teria ressuscitado, e na verdade eram casos de desencarne quase irreversíveis, mas que ainda não tinham sido consumados. E Jesus então restabelece a vitalidade naqueles corpos e eles continuam vivos. Para as pessoas ignorantes da época, eles não conseguiam entender que aquilo não era realmente a morte. Era, na verdade, um estágio intermediário entre a vida e a morte que Jesus converteu. Mas a morte em si, fazer um corpo morto voltar à vida, Jesus não teria feito. Por quê? Porque, como ele mesmo disse, ele não veio derrogar as leis divinas. E as leis naturais são leis divinas. Então, quando se extingue a vida do corpo, ele não volta à vida realmente. Agora, podemos estar à beira da morte, sem esse laço que prende o espírito ao corpo, e ele pode ser ainda fortalecido. Mas, uma vez cumprido, ele não se estabelece mais. Mas Jesus, então, ele precisou, nesses momentos, nessas circunstâncias, trabalhar de uma forma que as pessoas pudessem entender. E ao anunciar o Consolador, então, ele põe de uma forma geral esse Santo Espírito, indicando que o Consolador era uma entidade espiritual. Era alguém que passaria a acompanhar os discípulos espiritualmente, orientando, conduzindo, porque ele, Jesus, uma vez partido da condição de vida material aqui, não entraria em contato novamente. Então ele deixa muito claro que o Consolador é um outro. E os séculos passaram e esse Consolador sempre esteve presente à humanidade. Sempre esteve presente junto à humanidade, insuflando pensamentos de amor, de paz, tentando fazer reverter a mensagem de Jesus, ou fazendo ressurgir a mensagem de Jesus. Porque o que aconteceu nesses séculos que separam nós do presente com Jesus? Houve um esquecimento progressivo da sua mensagem. Houve uma adulteração dessa mensagem. Tanto é que, se a gente remontar a 3 séculos atrás, nós vamos encontrar cristãos muito conhecedores do Evangelho pregando a morte. E até se voltarmos a bem mais, ou a pouco tempo atrás, nós vamos encontrar também cristãos defendendo a morte como uma forma de punição a outras pessoas. Nós vamos encontrar nos nossos dias cristãos, se dizem cristãos, cobrando para participar de um culto em nome de Jesus. Ontem eu li e fiquei estarrecido com a postagem que colocaram no Facebook, um anúncio de um evento de uma denominação cristã, dizendo que a oferta mínima para participar do culto era R$150. Falamos isso não para condenar os nossos irmãos, talvez a sua consciência os absorva, mas isso é para mostrar o quanto nós nos distanciamos de Jesus, o quanto nós esquecemos da sua mensagem. Eu fico pensando, quanto teria Jesus cobrado para nós estarmos no Sermão do Monte? Quanto vale estar ali ouvindo as bem-aventuranças? 10 milhões? 100 milhões? Eu gostaria de ter estado nesse momento, ter ouvido de Jesus as bem-aventuranças. Porque o que se relata desse momento foi algo profundo. Aqueles que abriram seu coração naquele momento foram os fiéis seguidores de Jesus em todas as suas reencarnações. Então, quanto custaria estar presente no momento de uma pregação de Jesus? Aí eu ouvi também no outro dia de um outro evento, se cobrava R$1.000 para estar na área VIP do evento religioso. E só tinha 1.000 vagas. Então isso é um distanciamento do ensinamento de Jesus. Jesus viu Zaqueu no alto do sicômoro da árvore, Um homem que era considerado pecador e se reconheceu pecador, falou: Zaqueu, desce, eu quero ir na sua casa hoje. Então Jesus, ele não fazia distinção entre vocês. Quem é que poderia se aproximar de Jesus? Quem tinha mais vontade de renovação. Quem quisesse estar com Jesus, no fundo do seu coração, podia estar com ele. Então o que a gente percebe? Nesses séculos todos, nós nos distanciamos profundamente do ensinamento de Cristo. E isso nos levou a interpretar muitas vezes erroneamente, distorcer esse ensinamento para adequar a nossa, os nossos interesses, a nossa realidade. Seja bem-vinda, querida. Hoje, imagina. Doutor Bezerra, fala a verdade, por favor. Ele interrompeu tudo que a Nogata tinha que falar e virar a porta. Logo hoje, que a gente tem um evento diferente. Olha, sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todos. Você está bem, Geraldo? Merece uma advertência ou uma suspensão? Nenhuma das duas, né, gente? Nenhuma das duas. Você quer ficar aí? Fica, daqui a pouco eu volto. Porque aqui também estou. E eu agradeço. Tem mais lamora. Eu sei. Graças a Deus, somos ocupados. E o Consolador, então, que Jesus prometeu, ele vinha trazer esse reavivar do ensinamento de Jesus. E ele fez isso em todos os séculos. Nos nossos dias, quando nós encontramos uma coletividade cristã, o amor, a fraternidade, o desprendimento, o desinteresse, ali está o Consolador, ali está o Santo Espírito inspirando, fazendo com que as pessoas revivam aquela alegria que era o tempo de Jesus, aquele amor profundo que viviam aquelas pessoas que tinham entendido e seguido o ensinamento de Jesus. Agora, como esse Santo Espírito está em tantos lugares? Como ele se manifesta em tantos lugares? Porque na realidade ele é uma coletividade. Na realidade, ele é um conjunto de todos aqueles espíritos bondosos, de todos aqueles seres sinceros, de todos aqueles seres amorosos que estão no mundo espiritual trabalhando para que as verdades do cristianismo não se percam nos corações dos encarnados. É a coletividade daqueles seres que estão aqui na casa espírita inspirando cada trabalhador. É a coletividade dos seres que estão nas igrejas de todas as denominações inspirando o amor e a bondade. É a coletividade dos espíritos que estão nas outras religiões, de outras origens, que estão muitas vezes distantes do início do cristianismo, mas que são portadoras também de ensinamentos de amor, de bondade, de fraternidade, de respeito à vida. É essa legião numerosa de seres espirituais que acompanham a humanidade. Muitos procuraram entender de uma forma diferente isso. Os nossos irmãos cristãos, em sua maior parte, entendem que o Santo Espírito seria quem, na verdade? Seria uma das partes de Deus, porque eles concebem, têm uma concepção de trindade, né? Que a divindade se dividiria em três pessoas. Outros, e até dentro do meio espírita, admitem que o Consolador, o Espírito da Verdade, é quem? É o próprio Jesus. E outros irmãos espíritas admitem, como eu acabei de explicar agora, a ideia de que o Espírito da Verdade é uma coletividade. Que em algumas mensagens, inclusive nessas do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, falou como se fosse Jesus. Quando nós lemos, ele fala, não, mas aqui ele está dizendo, da forma como ele diz, ele está dizendo que ele é Jesus. Mas isso não obrigatoriamente significa que ele falando como se fosse Jesus quer dizer que seja ele mesmo. É bem provável que o Espírito falou dessa forma para associar que ele, assim como Jesus, vem trazendo essa mensagem. Isso não deveria jamais ser motivo para nós, principalmente espíritas, motivos de polêmicas nem de separações. Porque no Espiritismo nós temos uma coisa que é o respeito ao entendimento de cada um. Nós só não podemos discordar em pontos básicos. Amor é amor, pronto, acabou. Nós não podemos distorcer esse conceito de que o amor pode, por exemplo, ferir e machucar. Esse é um conceito que não se discute. Mas, se nós entendemos que Jesus é o próprio Espírito da Verdade, ou que Ele é o Espírito da Verdade, uma coletividade, não necessariamente Jesus, isso não deveria jamais causar separação entre nós. Porque, como nós já vimos, o próprio desenvolvimento, a própria evolução do Espírito é que o leva a compreender ou não cada uma dessas situações da vida espiritual. Então, aquele que se sente confortável em admitir, né, pelo seu entendimento, o Espírito da Verdade é Jesus, não importa tanto. Ele não está sendo tão diferente daquele que acha que Jesus, que o Espírito da Verdade é uma coletividade de espíritos. O que importa fundamentalmente para nós hoje, nesse estágio de evolução, é que aquilo que se colocou, aquilo que o Espírito da Verdade colocou, que nós temos que seguir, é a nossa maior necessidade nestes dias. E quando nós lemos as mensagens do Espírito da Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, o que, que ele nos incentiva? O que, que ele nos fala? Eu sintetizei para não termos que ler todas as mensagens. Ele nos coloca da seguinte forma: que o mundo, ele é incapaz de trazer para nós a força, a segurança que nós precisamos. E que nós precisamos buscar a nossa ligação com Deus, a nossa ligação com a espiritualidade. Nós podemos buscar a proteção, o conforto das coisas do mundo, mas nós percebemos que tudo é absolutamente transitório. Tudo é absolutamente inseguro. Hoje eu tenho um bom emprego, sou um profissional bem considerado, tenho boa estabilidade financeira. Passam-se algumas circunstâncias da vida, algum tempo, e eu perco tudo isso. Se toda a minha força interior era baseada nisso, é porque eu busquei a força do mundo. Agora, se eu cultivei, mesmo usufruindo dessa condição, fé, confiança, desenvolvi essa certeza da realidade espiritual, eu posso perder tudo que é material. E ainda assim eu continuo tendo a minha força. Então esse é um dos itens importantes que ele nos chama a atenção numa dessas mensagens. Não importa se é Jesus ou se é uma coletividade que assumiu o nome do Espírito da Verdade. O que importa realmente é o quê? É que nós mantenhamos esses princípios, como desenvolver a fé, aprofundar a nossa fé na vida espiritual, na proteção de Deus. Isso é o que é realmente importante. Outro alerta que ele nos chama, né, atenção. Ele diz que o Espiritismo é um apelo supremo do Criador à humanidade. Porque por muitos séculos o cristianismo foi imposto com a violência, com a força. E isso levou milhares de pessoas a repudiarem o cristianismo. Até hoje ele tem grandes adversários pelos erros dos cristãos. Mas vem uma realidade no século XIX de comunicações espirituais, provando a realidade espiritual do homem e validando a mensagem de Cristo, apontando que ela é o caminho que não foi percorrido por todos. Então por isso que o Espírito da Verdade diz que o Espiritismo era o supremo apelo de Deus ao homem, despertando nele, já que as necessidades eram outras, já que o homem tinha evoluído culturalmente tanto nesses 19 séculos da mensagem cristã, veio então novamente fenômenos impressionantes para chamar a atenção das pessoas. Veio novamente ensinamentos profundos para despertar o sentimento do homem. Por isso que ele disse que o Espiritismo era um apelo supremo de Deus. Mas não apenas como comprovação da realidade espiritual. Sobretudo porque o Espiritismo vinha nos ensinar que nós tínhamos que abandonar a impiedade, a falta de amor no coração. E isso é o que nós temos aprendido desde o século XIX com o Consolador, que para nós está representado na doutrina espírita. E vem nos chamando a atenção para nós desenvolvermos um sentimento de compaixão, de amor por todos os seres. E ele veio também nos fazer abandonar a mentira. mentira no sentido amplo, das crenças falsas que adquirimos em tantos séculos, mas sobretudo a mentira nas nossas vidas, aquilo que nós mentimos para nós, aquilo que nós mentimos para os outros, ou seja, nos indicando a sermos mais autênticos, mais verdadeiros naquilo que nós somos. Ele nos ensinou a abandonar a hipocrisia, a falsidade, porque o que nós somos de verdade pode ser ocultado do mundo, dos encarnados, mas nós somos vistos exatamente por aquilo que nós somos no mundo espiritual, que é a grande vida. Por isso que ao espírita não cabe jamais a hipocrisia, a falsidade, a mentira, porque ele é conhecido como ele realmente é no seu mundo íntimo. A doutrina nos ensina isso. Nós somos conhecidos espiritualmente não pela aparência que nós temos, mas por aquilo que nós sentimos e pensamos. E é um consolador também, é um grande apelo de Deus, porque ele veio fazer a gente consertar os nossos erros. A doutrina nos mostra o tempo todo que a nossa vida é o resultado das nossas ações. Que o que eu estou experimentando hoje é o resultado das ações desta vida e de outras. Então eu tenho que corrigir o erro mesmo. Quando eu percebo algo em mim que é imperfeição, eu tenho que trabalhar para mudar isso. E a doutrina também vem nos ensinar, sobretudo, a vencer a incredulidade, a deixar de lado o pensamento puramente materialista para conceber a vida humana e desenvolvermos essa percepção, essa compreensão da realidade espiritual. O Espiritismo, como consolador prometido, ele veio trazer um grande entendimento, uma grande compreensão e comprovação da vida espiritual. Observemos as inúmeras psicografias que trazem tanta comprovação da morte sendo vencida. Porque voltam aqueles que viveram para dizer como era a vida do lado de lá. Trazem comprovações. É porque você não tem. Nós tivemos fenômenos impressionantes de pessoas analfabetas produzindo obras milagres. Então nós tivemos inúmeras demonstrações dessa realidade espiritual. E esse consolador, ele cumpriu exatamente aquilo que Jesus tinha dito que o consolador faria. Ele ensinaria todas as coisas. Porque no seu tempo, Jesus ficou limitado à capacidade que as pessoas tinham. Então o Consolador, ele cumpre o papel que é imprescindível para reconhecer qual é realmente o Consolador. O Espiritismo, ele cumpre esse papel. Trouxe ensinamentos que ficaram esquecidos, intencionalmente ou não, mas ficaram esquecidos no entendimento cristão. Fez ressurgir, por exemplo, a ideia da reencarnação, que era algo que ficou taxativo, dito por Jesus. João Batista é Elias, ponto. Distorceram tanto a mensagem do Evangelho que até hoje eles não conseguem explicar logicamente por que Jesus disse que João Batista era Elias. Pessoas que viveram 900 anos entre um e outro. Mas então o princípio da reencarnação foi esquecido pelos cristãos. E o Consolador faz ressurgir isso. A doutrina nos traz novamente isso. Então é por isso que nós dizemos, né, que a doutrina espírita é o Consolador prometido. Por isso que nós dizemos que ela, como obra do Espírito da Verdade, é o Consolador prometido. Então que Jesus nos abençoe a todos, que nos fortaleça, nos ampare, nos traga cada vez mais compreensão da vida espiritual. Muito obrigado a todos.